Baby, eu tenho uma coisa pra te dizer. Você é tudo pra mim. Você é meu Prozac, sim. Quando me enjoado, você é meu Dramin. Sem você, minha pele coce, não tem Vodol. Dá dor de cabeça e não tem Tilenol. Tento esquecer e vou pro futebol. Mas chutam minhas bolas e não tem Gelol. E você sabe que eu não tenho Amil. E não durmo nem com Rivotril. Aquele comprimido azul anil não funciona nem mais com 2000. A ferida abriu e não sei como. Tentei metiolate, mercúrio, cromo. Água boricada e ainda tomo. Sorriso pra descer o que eu como. Você é tudo pra mim. Quando entupido você é meu Afrin. Você é meu Prozac, sim. Quando enjoado você é meu Dramin. Antes eu nem sabia o que era rinite. Cê me fez sentir falta da sinusite. Pode responder, mas por favor não grite. E se eu gritar, por favor não se irrite. Se eu te estressar, me perdoe. Tenho anestesia para que não doe. Eu trouxe lenço pra que cê assoe. Falando a Vera, mas não tenho aloe. Volta que eu largo a Novalgina, agoristina e aspirina. Não aguento mais neste locaína. Diminui a dor no peito, menina. Você é tudo pra mim. Você é meu Prozac, sim. Quando me enjoado, você é meu Dramin. Sem você, minha pele coce, não tem Vodol. Dor de cabeça e não tem Tilenol. Tento esquecer e vou pro futebol. Mas chutam minhas bolas e não tem Gelol. E você sabe, eu não tenho Amil. E não durmo nem com Rivotril. Aquele comprimido azul anil não funciona nem mais com 2000. A ferida abriu e não sei como. E tem metiolate, mercúrio, cromo. Água boricada e ainda tomo. Sorriso pra descer o que eu como. Você é tudo pra mim. Você é meu Prozac, sim. Quando me enjoado, você é meu Dramin. Vera, mas não tem